Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Esta noite falaremos do tema provas decisivas. O tema prova, expiação, ele é muito comum, muito falado no meio espírita. Todos nós que buscamos o conhecimento espiritual através da revelação que nos foi dada no século XIX, através daquelas comunicações que Kardec obteve e organizou para formar a doutrina espírita, nos traz sempre a referência a isso, de que a Terra é um mundo de provas, é um mundo de expiações, e todos nós, de uma forma ou outra, já estamos bem informados a respeito disso. Já sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas muitas vezes se passa em nós um tipo de sentimento que mostra a nossa condição espiritual ainda. A de nos imaginarmos isentos de provas, de lutas, porque já temos esse interesse pelo Evangelho, pelo conhecimento das leis espirituais. Muitas pessoas sentem que muitas vezes ali nas suas lutas, nas suas dificuldades, poderiam ser mais auxiliadas pela espiritualidade, porque são pessoas que já estão ali se esforçando de alguma forma, devotadas de alguma forma para o bem. E esse é um pensamento que muitas vezes revela a imaturidade espiritual da criatura quando ela pensa assim, quando ela sente assim. E quando nós vamos estudar a história do cristianismo, a história fora do cristianismo, os grandes feitos de pessoas notáveis, nós vamos perceber que, mesmo tendo realizado grandes obras, feito consideráveis descobertas, tendo inventado mecanismos ou dispositivos que são muito úteis à humanidade, nós vamos observar que todas as pessoas, independente daquilo que ela se dedicou aqui no mundo para o progresso da humanidade, elas enfrentaram grandes dificuldades. Então nós poderíamos pensar, né? Então esses que trouxeram contribuições significativas, que trouxeram melhoras consideráveis ao mundo, eles então mereceriam ser mais poupados ainda das suas provas. E quando a gente estuda essas vidas, a biografia dessas pessoas, a gente percebe que não. Independente do que eles tenham trazido de contribuição para a humanidade, o que eles fizeram foi em meio a muitas lutas, muitas dificuldades, muitos impedimentos. Então aí ficaria isso como um exemplo para nós pensarmos. Por que as pessoas que vêm com missões significativas, com um trabalho ali importante para realizar em favor de muitos, que de uma forma direta ou indireta eles estão trabalhando pelo bem, pelo progresso da humanidade, por que eles enfrentam dificuldades? E essa pergunta também poderíamos aplicar a nós mesmos. Por que nós, nos esforçando, buscando vivenciar hoje esses ideais que os Espíritos nos ensinaram de amor, de caridade, de uma forma ainda muito imperfeita, mas ainda assim é algo a se considerar, já que a gente vive num mundo onde há muita indiferença, há muitas pessoas focadas apenas na sua vida pessoal ou voltadas apenas para a vida material. Por que as pessoas que buscam a religiosidade, a espiritualidade, por que elas não são poupadas das suas dificuldades? E essa reflexão, então, ela deve ser feita realmente. Nós devemos nos questionar, por que eu, seguindo aquilo que é considerado certo, correto, ainda assim experimento dificuldades? Por que Deus não me vem ao meu favor e me ajuda a me libertar dos problemas? Por que eu não me liberto de vez do sofrimento e da dor e posso realizar muito mais bem do que eu realizaria passando por dificuldades? Então aqui é necessário entendermos o sentido, o significado, a razão das provas que nós enfrentamos. Nós ainda carregamos em nós uma concepção de que as dificuldades materiais, elas ocorrem porque não estamos agradando a divindade. Muitas pessoas têm essa ideia. E mesmo quando entram para a casa espírita, passam a incorporar as ideias espíritas no seu conjunto de crenças, muitas pessoas ainda têm essa ideia de que se a gente não fizer as coisas de uma determinada maneira, a gente vai desagradar a Deus e vamos atrair para nós situações difíceis. E até em algumas comunicações a gente encontra muitas vezes os espíritos usando essa linguagem, desagradar a Deus. E aí então, muitas pessoas ainda conservam essa ideia de que é possível a gente passar por dificuldades porque nós estamos tornando Deus descontente conosco. E isso é uma visão muito pequena ainda do que vem a ser realmente a divindade, do que é Deus. Né? Nós, quando pensamos que nós temos que fazer algo para agradar a Deus, nós estamos ainda fazendo como fazíamos há alguns milhares de anos atrás, quando fazíamos parte da humanidade nascente aqui no planeta, quando a humanidade começou a criar o seu primeiro sistema de crenças. O homem, diante de tantas dificuldades, tantos fenômenos impressionantes e aterrorizantes que ele vivenciava nessas eras primitivas, ele passou a conceber que essas forças naturais eram seres superiores, que podiam ser agradados ou desagradados, que podiam ser provocados por alguma ação do homem. E esses povos, então, criaram essas ideias. Nós, como espíritos que vimos reencarnando durante milhares de vezes, fizemos parte desses povos. E, em muitas ocasiões, esse pensamento religioso primitivo ainda se manifesta em nós quando nós imaginamos que nós temos que fazer algo para agradar a Deus, para ser agradável a Ele. E é aí que a gente revela, então, um pouco ou muito de desconhecimento do que realmente é importante, do que realmente é significativo nas nossas experiências aqui na Terra. Nós não estamos no mundo para agradar a Deus. Até quando a gente vai ver lá as explicações do judaísmo, do cristianismo mesmo, sobre por que que Deus teria criado o homem, diz para que o homem o adorasse, o contemplasse, o reverenciasse. Agora, pensando num ser que ele é infinito em todos os aspectos, que ele é superior em tudo, o que que nós efetivamente podemos fazer para agradar ou desagradar esse ser? O que que nós, tão pequenos, podemos fazer que poderia ser desagradável a Deus? Né? Qualquer adulto bem formado, bem conhecedor de como se dá o desenvolvimento de uma criança, não fica contra uma criança pequena que está chorando. Um bebê que manifesta ali, muitas vezes, nos seus atos, aquela agressividade primitiva que ainda aflora nos primeiros períodos da vida na reencarnação, ninguém se ofende com o que uma criança faz. O que dirá Deus em relação a nós? Como poderíamos ofender Deus? Como poderíamos desagradá-lo? Então, essa concepção que muitas vezes nós temos de que a dor, o sofrimento, é porque desagradamos a Deus, porque fizemos algo contra Ele, revela esse pensamento primitivo que nós ainda carregamos, que são o quê? Heranças culturais de épocas remotas em que vivemos. Porque muito do que nós sentimos, muito de como nós vemos o mundo, é a expressão daquilo que nós vivenciamos culturalmente em outras vidas. Então, hoje, muitas pessoas ainda estão recapitulando essa forma de crer. É por isso que muitas pessoas vão associar as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas na vida, em decorrência disso, de achar que está desagradando a Deus. No fundo, pensa como o homem primitivo pensava. Ainda pensa que é possível a criatura atingir o seu Criador. Então, essa ilusão que levou, em alguns anos atrás, a criação de uma chamada teologia da prosperidade, Pessoas que passaram a divulgar ideias de que era possível você melhorar financeiramente e socialmente a partir do momento que você passasse a atender à vontade divina. E isso ficou muito associado. E até hoje isso é muito divulgado, essa ideia de que quanto mais eu faço para Deus, mais Ele vai me dar em troca. E isso mostra a dificuldade que nós temos de compreender o que significa a existência humana. Para começar, nós não temos absolutamente nada nosso que nós possamos dar a Deus. Não temos. Nós não temos absolutamente o que oferecer a Ele, porque absolutamente tudo que existe é criação dEle. Então nós mesmos, de nós mesmos, não podemos oferecer nada ao Criador. Então essa ideia de que nós podemos desagradá-lo porque nós estamos fazendo alguma coisa ou estamos deixando de dar a Ele alguma coisa é uma concepção que nos remete ainda a esse período primitivo da religiosidade humana. Na verdade, nós não podemos ofender a Deus, não podemos magoar a Deus, nós não podemos desagradá-lo. Mas nós podemos fazer situações em nossa vida, criar situações que provocam dor e sofrimento para nós. E, novamente, nós acabamos, quando vivenciamos essas dores, recapitulando outro pensamento primitivo, de achar que ali, quando passamos pela dificuldade, pela prova, nós estamos sendo punidos. Nós estamos sendo castigados porque desagradamos a Deus. Imagine se um pai amoroso só educa o seu filho com castigos, com punições. E hoje se reconhece cada vez mais que você não pode castigar para educar. Você não pode ferir, você não pode machucar, você não pode atingir emocional e psicologicamente a criança de maneira negativa para que a eduque de maneira correta. Você pode dar, sim, experiências para que ela aprenda com aquela vivência daquilo que ela provocou de negativo. E ela possa entender que aquilo não é bom. Mas quando nós fazemos isso pelos nossos filhos, nós fazemos com um único objetivo. Não é de simplesmente vingar um suposto erro que ele cometeu. Mas é oferecer para ele uma oportunidade de aprendizado, de experiência, para que ele cresça, amadureça, entenda qual seria o comportamento ideal para ele. Então, quando nós procuramos fazer algo que possa até ser classificado como uma punição no processo educativo, nunca é só para descontar o erro que se fez. É sempre com qual objetivo? De promover a educação daquele indivíduo, para que ele cresça. E é essa dificuldade que nós ainda temos ao interpretar as provas que nós enfrentamos na vida. Elas são medidas educativas que nos são oferecidas não para pagar nenhuma dívida para com Deus, não para agradá-lo, não para aplacar a sua fúria. Nunca é nesse sentido. É sempre no sentido de que possamos, naquela experiência que nós vamos vivenciar, que hoje nós chamamos de prova ou expiação, nós possamos compreender a nós mesmos e entender o quanto as nossas ações têm repercussões, o quanto aquilo que eu faço interfere na vida do outro e o quanto o que eu faço desencadeia situações que se voltam em minha direção. Então, quando vivenciamos aquilo que chamamos de provas e expiações, nós não estamos quitando simplesmente uma dívida. Nunca é nesse sentido. Nunca é no sentido de vamos aplacar a fúria divina. Também não é. É sempre um processo que educativo, é sempre um processo para que nós possamos nos tornar diferentes. E daí vem a importância, então, de entender que as experiências dolorosas que nós passarmos na vida, ou nem que sejam tão dolorosas, mas que sejam pequenas contrariedades, elas sempre representam lições que nós temos a aprender, experiência a assimilar. E quando nós não assimilamos essa experiência, quando nós não absorvemos essas lições e não nos modificamos, não nos reformulamos de alguma maneira, nós seremos candidatos novamente a essas experiências se repetindo no futuro, só que em outros contextos, em outras ocasiões. Por isso que diante das provas e das expiações, nós poderíamos simplesmente parar e lamentar, parar e reclamar da vida, parar e dizer que os outros têm condições melhores, mas nós não estamos aproveitando dessa forma a experiência. Nós estaremos aproveitando se, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das provas ou expiações, ainda assim nós estivermos realizando algo em favor de nós mesmos e dos nossos semelhantes. E aí nós estaremos sendo como esses exemplos que eu citei no começo, de pessoas que, independente de qualquer dificuldade que elas têm, elas vêm para o mundo e realizam a sua tarefa. E elas têm a oportunidade, ao mesmo tempo, de aprender com as experiências dolorosas, criar situações de progresso para os outros e que refletem no seu próprio crescimento espiritual. É por isso que nós não podemos jamais pensar assim: só vou fazer algo quando toda a minha vida estiver completa. Só vou fazer algo quando tudo estiver bem para mim. Eu só vou doar alimentos o dia que eu tiver muito dinheiro sobrando. Eu só vou trabalhar espiritualmente o dia que eu atingir equilíbrio. Porque se a gente ficar esperando o dia ideal, sabe quando ele vai ser? Nunca. Nunca haverá o dia ideal para a gente realizar algo em favor do progresso espiritual nosso e do nosso semelhante. O que realmente nos dá esse progresso espiritual é, em meio às lutas, às dificuldades, nós tentarmos fazer algo. Aquilo que está no meu alcance. Aquilo que eu posso. Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, eu gostaria muito de ganhar na loteria, porque eu ia ajudar esta instituição, eu iria auxiliar aquela família, eu ia contribuir dessa forma. Mas você vai esperar algo que talvez não ocorra nunca para fazer o bem? Quem sabe, com o alimento que você entrega todo mês, periodicamente, religiosamente, você não estará realizando um bem muito maior. Nós, muitas vezes, subestimamos a importância das pequenas contribuições. Nós subestimamos, muitas vezes, o valor das pequenas ações e esquecemos que nós não estaremos aptos a grandes realizações se não começarmos a fazer o que nos cabe, o que nos compete e o que está ao nosso alcance hoje. Por isso que, se nós quisermos progresso espiritual, devemos pensar que, independente da prova que eu tenha, independente da expiação que eu tenha, eu estarei realizando algo em favor do bem comum. Porque é esse bem comum que nós realizamos é que traz o progresso individual e coletivo. É dessa união de forças, das pequenas formigas, é que você tem ali todo o trabalho de um formigueiro. É do pequeno trabalho de uma abelha que você tem todo o resultado de uma colmeia. Então, enquanto nós não fazemos a nossa pequena parte nesse conjunto, que é a sociedade que nós estamos aqui vivendo, que nós estamos participando hoje, nós não estaremos realizando nem o nosso bem individual, nem o bem coletivo. E as nossas provas continuarão. E as nossas provas, elas vão estar ali se somando a outras experiências que ao longo da nossa vida nós vamos adquirindo de experiências negativas. Que nem sempre elas ocorrem porque elas estavam programadas para esta existência. Nós temos muitas vezes um pensamento reducionista, dizer assim que tudo que a gente passa ao longo de uma existência corporal, tudo estava vinculado a erros do passado. Não, existem muitos erros do presente. Erros que muitas vezes nós cometemos por estarmos afastados do esclarecimento espiritual, por sermos ignorantes das leis espirituais. Mas à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, à medida que a gente vai assimilando esse conhecimento superior e a gente vai modificando gradualmente a nossa vida com esses novos valores, essas novas ideias, esses novos ensinamentos, nós vamos deixando de criar problemas nesta própria existência. E aí nós até percebemos que as nossas provas nem são tão grandes quanto nós imaginávamos, mas que, por desconhecimento da nossa própria realidade espiritual, por desconhecimento de nós mesmos, por desconhecimento do contexto que nós vivemos no mundo hoje, nós vamos acumulando uma série de enganos, uma série de erros que vão traduzindo em sofrimento e dor. E além daquilo que você já tem que realmente experimentar, porque isso sim está relacionado ao passado, você ainda cria mais problemas. Então, realmente, as provas podem parecer muito dolorosas, muito difíceis e muito duras de serem suportadas. Mas se nós conseguíssemos aliviar essa carga de preocupações, de tensões, de conflitos desnecessários que nós criamos hoje, nós teríamos mais força para superar as nossas dificuldades e teríamos melhores condições para aprender o que essas lições têm. Nós poderíamos, diante de cada dificuldade, de cada problema, nós poderíamos pensar assim, né? Em lamentação, em reclamação, mas o que devemos pensar é: o que que eu tenho a aprender hoje com essa experiência que eu vivencio? Essa situação aflitiva, o que que ela diz a respeito de mim mesmo? O que que ela revela sobre o que eu sou como ser humano? Tem pessoas que lamentam que são perseguidas, né? Que em todos os lugares elas são perseguidas. Será que é realmente isso? Será que não é uma visão deturpada que a pessoa tem, esperando demais dos outros para com ela? E as pessoas só são naturais, com as suas dificuldades, os seus problemas. E, na verdade, elas não nos tratam com tanto carinho assim, porque nós nem merecemos tanto carinho assim. Nós nem merecemos tanta consideração assim. Só somos mais uma pessoa na vida delas. E a gente supervaloriza aquilo que elas criam de dificuldade para nós. Isso é muito comum nas famílias, por exemplo. A nora reclamada a sogra reclamada a nora. Não é assim? As pessoas falam muitas vezes, pintando o outro como um grande adversário. Quando, na verdade, não é que ela tem algo contra, especialmente a você. Mas ela tem algo que é difícil na vida dela. Ela é uma pessoa difícil, não é difícil só com você, é com um monte de outras pessoas. Então, parar de supervalorizar as pequenas ofensas na vida é uma forma de a gente tirar dos ombros toda essa carga que a gente carrega muitas vezes e que a gente chama de sofrimento, de prova, de expiação, quando na verdade é o quê? É uma visão deturpada das experiências que nós estamos enfrentando. Podem ter certeza, todas as pessoas lidam com outras pessoas difíceis. E nós podemos ser as pessoas difíceis da vida de outras pessoas. E olha, aonde vai a situação do homem se sentir enganado? Ele nem percebe que ele é difícil para o outro. Às vezes nós somos a prova do outro e nós nem imaginamos. Por isso que quando nós vamos nos referir a situações dos relacionamentos que nós vivenciamos aqui no mundo material e vamos classificá-los como prova, como expiação, vamos pensar bem. Até que ponto eu não alimento essa situação conflituosa e difícil com essa pessoa? Porque realmente existem casos de pessoas que são muito bondosas, muito generosas, são pessoas que são muitas vezes ali dedicadas àquele relacionamento e só recebe alfinetadas, só recebe agressões. Aí sim, aí realmente, quando a gente percebe que a nossa parte está sendo realizada integralmente em relação a essa pessoa, e ainda assim essa pessoa continua contra a gente, aí sim a gente pode começar a pensar que se trata de uma prova, de um desafeto de outras vidas. Mas ainda assim nós temos que levar em conta uma série de outras coisas. Normalmente as pessoas têm uma tendência a se voltar e agredir as pessoas que estão mais próximas delas. E é aí que nós temos que melhorar ainda mais o nosso olhar em relação a elas e dedicar mais amor, mais atenção a essa pessoa, obviamente que nos protegendo das agressões, obviamente que evitando os conflitos, as situações constrangedoras, mas nunca fechar a nossa vida para essa pessoa, excluindo-a e se afastando em definitivo dela. Porque se ela for realmente a nossa prova, ela ou outro, em igual condição, voltará no futuro a compartilhar nossa existência. Por isso que essa disposição armada que nós temos em relação a determinadas pessoas em nossas vidas, nós devemos modificar essa condição interior. Não ver essa pessoa mais como um inimigo. Admitimos a reencarnação, entendemos que numa família renascem espíritos com condições difíceis, para ali, através dos laços familiares, se reaproximarem, se restabelecerem. Mas nós não vamos só considerar que as pessoas são nossos inimigos do passado. Nós vamos encontrar que no mundo, nós vamos considerar que no mundo hoje há muitas pessoas doentes, não só do corpo, mas doentes da alma. São espíritos doentes reencarnados e não percebem a dor e o sofrimento que elas causam aos outros. Então, se nós conseguimos ter compaixão por um animal que nós desculpamos a agressividade dele, classificando-o como irracional, como um ser puro instinto, quantas pessoas não são hoje capazes de agredir e ferir, mas elas são motivadas só pelos seus conflitos interiores, pelo seu sofrimento, pela amargura que elas se revestiram ao longo da vida. Aí nós vamos criar desafeto, nós vamos criar antagonismo, nós vamos ter pensamentos destrutivos em relação a essa pessoa. Nós estaremos certamente em um aspecto da nossa vida falhando. Porque nós temos que tentar enxergar o ser humano como um ser humano, um ser imperfeito, passível de cometer erros e cometer vários erros. Então é por isso que não podemos, né, ter essa indignação toda em relação àqueles que são os nossos desafetos aqui. Se mudarmos a nossa forma de encará-los, talvez nem os incluamos mais no rol das nossas provas, das nossas expiações. Talvez eles sejam apenas o quê? Os muitos obstáculos que nós temos pelo caminho. E se quisermos superar uma vida de lutas, de expiações, de dificuldades, nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos revestir de um conhecimento e de uma forma de ver a vida mais positiva. Se nós quisermos superar as nossas dificuldades, as nossas provas, nós temos que buscar compreender a realidade espiritual que nos é própria e a do meio onde nós vivemos. Entendendo que nós estamos realmente sujeitos a passar por provas, por expiações, por muitas lutas pelo caminho, porque nenhum ser humano é poupado de dificuldades. Ninguém é. O espírito puro, que nós temos conhecimento que encarnou no planeta e recebeu o nome de Jesus, também não esteve isento de lutas e provas. Os seguidores diretos dele, os seus discípulos, também não estiveram isentos de provas. Por isso que nós não vamos imaginar que, para termos êxito espiritual em nossa jornada atual, nós vamos ter proteção a mais que os outros. Porque todos passam por lutas, por dificuldades, por impedimentos. Mesmo um espírito que já evoluiu muito e que muitas vezes ele nem tem débitos tão grandes do passado, ainda assim, quando ele vem e encarna novamente e reencarna, assume uma nova existência corporal, ele atravessa dificuldades e problemas. Por quê? Porque nós temos que entender que as dificuldades e os problemas do mundo são experiências de aprendizado. São experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, se quisermos nos libertar das provas, temos que passar a ter um novo olhar para elas. Elas não são castigo, elas não são punições, elas não são formas de aplacar a ira de nenhuma divindade. Nós, quando formos vivenciar aí as nossas experiências, ter uma disposição de boa vontade para solucionar as dificuldades. Nunca de fuga, nunca de transferência de problemas. E tendo certeza que se nós nos esforçamos por fazer da melhor forma, da forma mais adequada, nós acabamos superando o problema. E aí nós estamos realmente tendo êxito em nossa evolução espiritual. Aí nós estamos aproveitando a experiência. Se passarmos a ver dessa forma, as coisas se tornam mais fáceis. Os problemas são mais facilmente superados. Agora, se eu ficar pensando que é castigo, vingança divina, que eu estou pagando olho por olho, dente por dente, nós vamos achar que a vida é muito amarga realmente. Agora, se passarmos a ver com esses olhos como de um aprendiz, que entende que cada experiência é uma oportunidade de crescimento, nós certamente teremos isso. Que Jesus abençoe a todos, que a espiritualidade maior possa suprir na forma de inspiração aquilo que não pode ter sido de maneira adequadamente explicada hoje, e busquem o conhecimento espiritual. É ele que nos dá a força para a superação. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.